Realidades, mentiras e verdades causam confronto entre o medo e a coragem. Superstição, muitos dizem que não passa de ilusão, mas pode ser aviso ou premonição. Pra mim o pior dos sonhos se inicia com ambição. Dinheiro, carro zero, todo mundo na mão. E se você não despertar, pode custar caro. Vai acordar ao barulho dos disparos, morrendo como um ladrão ou sendo a vítima do assalto. Pra entender o pé da fita, não vai ser fácil. O sistema capitalista é realmente complicado. São poucos os ambiciosos que obtêm bons resultados. Preste atenção, fique ligado, fique ligeiro, tome cuidado, pois isso não é um sonho e nós estamos acordados. O sonho é o tema, a realidade é o lema. E se você dormir, não acordar é o problema. Sonha, vai longe, sonhar faz bem. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. Sonha, vai longe, sonhar faz bem. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. Sonha, vai longe, sonhar faz bem. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. Sonha, vai longe, sonhar faz bem. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. Eu sei que de um sonho todo mundo tem direito. Outro dia eu sonhei com o Diego e com o Clayton, colando lá no gueto, cumprimentando os parceiros. Mas diferentes, assustados, cabreiros. Será que pra sobreviver aqui tem que matar? Eu faço o que for preciso pra não ver a minha mãe chorar. Se liga na fita, malandro, pra não facilitar. Se isso tudo fosse um sonho eu poderia acordar. Mas sei que é real, é real. E eu tô sóbrio, já tô careta de vingança e ódio. Põe uma pedra no passado, é o que muita gente diz. Mas o passado sempre deixa a sua cicatriz. Só peça quem matou meus manos, fiquem ligeiros. Pois o seu maior sonho pode ser seu pior pesadelo. E se você dormir no barulho, demorou. Vai acordar com o demônio e o seu despertador. Sonha, vai longe, sonhar faz bem. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. Sonha, vai longe, sonhar faz bem. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. Sonha, vai longe, sonhar faz bem. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. Sonha, vai longe, sonhar faz bem. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. Outro dia acordei assustado, sonhei com meu corpo sendo velado. E outro maluco disse que sonhou que os pilantras tinham me apagado. Mas eu tô sossegado, eu sei que Deus tá do meu lado. Eu não preciso de colete, não preciso andar armado. Aqui o demônio sempre testa a sua resistência. Quem sonha com a paz acorda com a violência. Fé em Deus, paciência, fortaleço a minha crença. Morrer tão cedo não é meu sonho e nem será minha sentença. Gera polêmica, o crime é uma doença. Me entenda, aprenda, será que vale a pena? Melhor acordar desse sonho, sair fora desse esquema. A bala não é de festim, seu sangue vai jorrar na cena. E você não vai ser famoso como estrela de cinema. Problema, infecção, hospital, a gangrena. Não é sonho nem pesadelo, pois você tá acordado, sabendo que o seu tempo de vida tá contado. Sonha, vai longe, sonhar faz bem. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. Sonha, vai longe, sonhar faz bem. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. Sonha, vai longe, sonhar faz bem. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. Sonha, vai longe, sonhar faz bem. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém.